brigas demais, nem sei porquê. Loucura me chama na cama e depois briga na rua. O tempo dói sem você. Saudade que queima no peito, especialista em sofrer. Pele na pele, com você não tem igual a ninguém, a ninguém, a ninguém. E agora você já sabe o poder que tem. Me faz de refém, me faz de refém. Pense o que quiser, só quero que acredite em mim. Eu sou sua mulher e esse sentimento é só seu, só seu. Lá, lá, lá, lá, lá. Com você não tem igual a ninguém, a ninguém, a ninguém. Agora você já sabe do poder que tem. Me faz de refém, mas o que te entretém é o sexo depois da briga. Quando você me liga só pra ouvir minha voz, é demais pra minha vida. Oh, meu coração não é seu brinquedo. É isso que você chama de amor. Mas te aceito assim, desse teu jeito sim. Porque de te perder eu tenho medo. Eu sei que já é tarde pra pensar se foi sem querer. Falando a verdade, amor, eu não pretendo te entender. Intenções à parte, eu sei que a gente vai resolver. Discussões demais, brigas demais, nem sei porquê. Brigas demais, nem sei porquê. Loucura me chama na cama e depois briga na rua. O tempo dói sem você. Saudade que queima no peito, especialista em sofrer. Briga e bosta, pra quê? Chamar no PV. Sei que ciúmes é bom, mas muito assim não é não. Rotina gourmet, preparei pra você, pra acalmar teu coração. Hoje é o Netflix que vai assistir a gente. Eu quero fazer uma parada diferente. Te pego de costas, te pego de frente. Eu já tô com um plano bolado na minha mente. Te perdoei, você xingou, eu te xinguei. Agora vem, oh, oh, oh. A gente briga e faz amor a noite toda. Ela é do crime, deixa eu conhecer sua boca. Ela me ama tanto que ela fica louca. Do nada, de repente, nós estamos sem roupa. Brigas demais, nem sei porquê. Loucura me chama na cama e depois briga na rua. O tempo dói sem você. Saudade que queima no peito, especialista em sofrer.